Eu tô comendo água com os meus amigos. E vê nem desconfia porque vim pra cá. Parceiro nosso neto, hoje eu tô que tô pra tomar tudo. Garrafa de uísque quase pelo meio, o coração vazio e o copo cheio. Bebendo é que eu assumo quando eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido, ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara tipo assim, nem ligo. Por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, quero ouvir. Eu tô comendo água com quem vem nem desconfia porque vim pra cá. O coração vazio e o copo cheio. Bebendo é que eu assumo quanto eu sou chorão, mas pra ela eu sou durão. Verdade é que eu sou super-herói vencido, ao ver ela beijando seu novo marido. Por fora eu faço cara tipo assim, nem ligo. Por dentro eu sou criança que perdeu o bico. Atenção de Itaúna, levanta o copo, levanta a latinha, agora canta, diz. E eu tô comendo, e vê nem desconfia porque vim pra cá. O pai é meu refúgio, meu esconderijo. Ninguém reclama se eu chorar de soluçar. Meu parceiro Lucas Tibério, sua mitridade, essa é sucesso. Aqui.